bom dia, eu vou no 811 no ponto espera próximo. Pegou o Linha 1-1, decolado 1-0, 21-40 graus, com 3-0. Utilizado a linha decolando 0, voo 1-1-8, corrigindo 1-1-1, Nicolau 1-0, controle 1-1-9, 19-8. Controle 19-8, bom trabalho, bom dia, gol 1-8, 1-9. Salvador, bom dia, gol 1-8, 1-9, decolou, passando 1.500 na Arbor. Bom dia, 1-8-1, sobe 3, confirmando nível 400, via saída Arbor, transição, leva, viu? Subindo, 400, árvore, leva gol 1-8, 1-9, obrigado. 191, chama agora Recife, no 290, termo 288. 190, 288, bom dia, voo 18, 191, obrigado. Espera, 1-0 pra... Bom dia, Lima. Mantém-se no zero. Ele mantém, Bruno. Livre decolagem, pista no zero, vento variável com 4 nós. Livre decolagem, 0,6. Bom dia, Romulo, Romulo 360, via saída da Elvio. Via da Elvio, fiz a sua de Leda, Romulo Leda, mantém a via saída da Elvio.